Lima 315 da Carlos 35, controle 119.8. Então, bom, foi boa noite. Correção, boa tarde. Lima 315 da Carlos 35, controle 198. Controle 198, 6315, grato, bom trabalho. Bom, Jovem Alfa, a linha Forte Franco para a decolagem, cabeceiro no 7. Você me chama a torre? Zintap, desça 2 mil pés, ajuste 1012, 1012, reporte localizador. Ok, 2 mil pés, 1012, reporte um lock, tá? 3154. Controle Salvador, boa tarde, Oxanel, linha 315, decolado na sua escuta. Oxanel, linha 315, boa tarde, contato radar na decolagem, suba 360, direto da Elda presente. Subindo 360, direto da Elda presente, 6315. Quem para o controle? Prossiga, Romeu Cabral. Decolado o grupo Zulucia, vai com. Agora vai para Ilha de Maré, grupo Zulu. Cliente Romeu Cabral, POB permanece 03? Sim, acionado 0100, estava normal. Acione 0154, 0154 no transponder, pessoas a bordo, permanece 03, confirma. Afirmativo. POB 3, acionado 0154. Ciente, mantém as condições visuais, reporte visual com local de pouso, Romeu Oscar Bravo. Reportar visual com local de pouso, Romeu Oscar Informe Mike, uniforme, controle, prossiga. De novo, Mirão, Alfa na escuta, tá pronto? Pronto, decolagem? Além decola, 1-7, de novo, Mirão, Alfa, vento 120 graus, 1-2, nós. Quarenta e cinco. E Oscar, tá no pátio da pátio 4 de Salvador para Barra Grande, Sierra Índia, Romeo Índia, mais conhecido como Siri. O nível 60, rádio AOLA 232 de Salvador. Prossegue visual até 40 milhas, correção. Prossegue 60 até 40 milhas após visual 1.500 pés. Decola pista no 7. Inicialmente com perfil subida da EL até a posição da EL após a direto Barra Grande. Acione o código 0117. Livre desvio, após na proa de Itap, uniforme, Mike, uniforme. 0113. Pode ver, por gentileza? Uniforme, Mike, uniforme, cheque seu transponder, acione normal, acione stand-by, normal e aí dente. Nós estamos com aqui fora, vou te pagar as condições aeródromo, são visuais, pista 10 ou no 7 no caso, 120 graus ao vento com 16 nós, altímetro no 0 ou no 2, 1012, a temperatura de 32 graus, ok, 0 ou no 3 na transponda então, para acionamento táxi de decolagem da presente, torre 18.6, vou viajar, juiz que gol fora. Grave, 5 condições, torre 18.6. Alterno 125, décima 1, bom voo. Personal, West Golf Oscar, chame táxi. No Salvador, 33661, a gente pega acionamento, posição 01. Fiz 154, complete com a torre 186, bom pouso. 186, obrigado, senhor. É, agora mantém a posição, já não virou. Golf Oscar, tá pronto o táxi? Tá pronto o táxi, confirmado, tá? Ok, o nível 060 vai subir na subida da El, ok? Da El e apoio direto do Siri. Pronto. Livre táxi, esse Golf Oscar, reporte para ingressar no 97. Salvador, tá 3154, boa tarde. ILS, baixar travado, passando externo. 3154, boa tarde. O vento 120 graus, 10 nós, ajuste 10, 12. Tem pouso autorizado, pista 10. Ele pode 10, tá 3154. Aproando, está em uniforme, Magniforme. Ciente, uniforme, Magniforme. Táxi OTAN 3661 no 154 a bordo, a autonomia de 4 horas, desculpa, 3 horas e 10 minutos, alternada Caju. Caju 13-10-54, táxi à direita via Índia, ao ingressar na Alfa, transfira 14-86, altímetro 0-1-2, 1012, vou viajar na 3661. Tá 1012 agora, direita Índia, ingressando na Alfa, torre 18-6, obrigado, uma boa tarde, para 3661. Controle Salvador, Papa Tango, Mike Bravo, uniforme. Mike Bravo informa que sua identificação mantém 170 vigilância. Previsto chegada à maré, reporte descida. Bom, Maré, está voando na proa de TAP conforme solicitação pelo centro. Confere, reporte descida, Mike Bravo informa. Montará, confirme, eu aqui fora. Nós recebemos a informação de que está em manutenção. Está pronto para anotar as condições? Pronto, consiga. Pela viatura que está próxima a ETAX em November e não há visualização com animal. Tem condições de decolar? Número decolagem, Nilo Romero Alfa, vento 120 graus, 10 nós. Colega 3154, solos 46, direita 219, solo, boa tarde. Direita 219, solo, boa tarde, 3154. Oi, Salvador, muito boa tarde, está 3661, no ponto de espera pronto. 3661, na linha mantém cabeceira 10. A linha mantém na 10, está 3661. Fala Salvador, boa tarde, está 3154. Tá 3154, boa tarde, Posuri, voo, táxi autorizado Alfa, ingresso era agora a primeira à sua esquerda, via Aquilo, o táxi é via, pátio 3 e o portão 7, o pátio 1. Alfa, esquerda, Aquilo, Mike Bravo uniforme, só para confirmar o teste 2000 com novas espaças, ok? Tá certo, Mike Bravo uniforme. Alfa decolou 47, mantém a perna do vento agora na autorização, ok? Uma perna contra o vento, corrigindo. Mantém a perna contra o vento agora na autorização para o cruzamento do campo. Gente, November Alfa. Tá tremendo a onda de decolagem no 0.0 graus, 159. Vamos na sua direita, um Charlie 150, mantendo a perna contra o vento, 1.0. Sexta 3661, iniciando o sentido tráfego, tá 3661. O Delta livre decolagem, 17, o vento 120 graus, 15 nós. Oscar, após aquilo 76, ali mantém cabeceira no 7. Salvador, uniforme, Mike, uniforme, para de cedo. Uniforme, Mike, uniforme, autorizada a chegada à mar e desça a 3 mil pés. 3 mil pés sem restrições, ajuste 1012. 1012, 3 mil pés sem restrição, uniforme, Mike, uniforme. Controle Salvador, está 3661, boa. 3661, boa tarde, contato radar na decolagem, Sloan nível 140. Cruzando 2 mil pés, voa direto ideal, Yankee Lima Hotel. Gente, do pós 2 mil pés direto Ilhéus para 3661, subindo para 140. 28, posição buraquinho para transferência ao controle. Gente, autorizado o cruzamento, reportará buraquinho 5 milhas fora em November Alfa. Delta decola os 49, controle 198, bom voo, até regresso. 198, Delta, certo. Posição, desculpa. Papapá, Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, 500 pés, reporte. Corrijo, o senhor faz sobrevoo apenas ou faz pouso no litoral, confirma? Solicita manter o axé até o farol da barra. Corredor axé, mantendo-se em condições visuais, Mike Eco Delta. Eco Delta. meu Oscar Bravo, prossiga. Frequência livre, Romeu Oscar Bravo, bom pouso. Alfa, chama o controle 198, tem um bom voo, até regresso. Torre Salvador, eu vim que na primeira Alfa não copiou. Repita. Copiou ainda na primeira Alfa, 198. 119, decimal 8, grato. Visual, pista 10, vento 110 graus, 18 nós. Altímetro no 0, no 2, temperatura de 32 graus, hora certa 1651. Pronto para copiar então? Pronto. Conforme aprovado, então Campinas, nível de voo 360, via Bridge, Alpenzulo 16, o resto da rota conforme o plano de voo. Decola pistão no 0, mantém a reta até cruzar 2000 pés na terceira milha, após curva direita. Executa o perfil da subida da AEL, Leda, após Leda direta, posição Bridge. Controle 119, decimal 8, 2118, decimal 6, acione o código 5105. Whisky Golf, ó. A Campinas, rota conforme o plano de voo, Bridge, apesar do 16, decola da 10. Mantém a proa, 2000 pés na terceira milha, curva direita, saída perfil da El Leda e após bridge. 119.0, o controle 18.6, a torre 5150, transponder azul 4131. Ok, o transponder 5105, ok? 5105, confirmando só o controle. Okay. Controle 190, é isso? Tá certo? Não, é 1980, 1980. 1980, obrigado. 4131, chamada pronta. Ativo, chame quando puxar o acionamento. Liberar 140, 3661. 3661, mantém 140 na proa de Ilhéus. Reporte no través de Coral. É de Coral, é isso? É, reporte para descida. Ah, então fica mais fácil. Vou reportar para descida lá daqui a 82 milhas. Ok, gente. Tá 3661 no proa de Ilkov. Ilkov, sim. Quem para o controle, Mike Eco Delta? Mantendo 500 pés, está livre sobre voo, comandante. Reposta através de Paribe, Mike Eco Delta. Está livre 360, mantendo 500 pés, reporta e depois eu ingresso no pelo litoral, no corredor Bonfim, após Interlagos, ok, Mike Eco Delta? Localizador, Uniforme Mike Uniforme. Complete com a torre 1186, bom pouso. Uniforme Mike Uniforme. Uniforme, bom dia. O Mike Bravo e Uniforme. Mike Bravo e Uniforme, desce a 2000 com 1012, reporte localizador. Está autorizado ILS X-Ray para 10. 2012, reportará estabilizado localizador Mike Bravo e Uniforme. Uniforme Mike Uniforme. Porte externo baixado, checado, ajuste 1012. Vento uma centena com 15 nós, 15 nós. Confirma, vai prosseguir 10, 17. Se a 17 estiver livre, a gente posa na 17 aí. Ou cancela agora os 57, Uniforme Mike Uniforme, reporte na final da 17 com o trem checado. Positivo, repartiremos na final da 17, Uniforme Mike Uniforme. Na verdade, nossa programação é fazer o procedimento até atingir condições visuais e então prosseguir para pouso, Léo. Nosso estimado de pouso aos 21. Whisky Wolf Oscar aos 21, não confia? É 21 em... deixa eu só confirmar para alguém. Tá uma confusão aí, o Whisky Wolf Oscar não está modulando, está diminuindo agora o zero mesmo. Ok, 3661 desconsidera a solicitação. O pedido foi para o Whisky Golf Oscar. O ponto de mudança de regras e estimado de pouso. Whisky Golf Oscar. Positivo, mudança de regras mais 10 minutos. E o estimado de pouso para o. 1718, Whisky Golf Oscar. 1718, pouso Whisky Golf Oscar. Reporte em condições visuais para a mudança de regras. Whisky Golf Oscar. Reportará quando ligar para o cancelamento do Golf Oscar. Você entendeu ou não entendeu? Obrigado. Não por isso, reposta descida, 3661. Controle, o Índia November Alpha solicita manter o setor a 1000 pés para poder realização de manobra de treinamento. É o Mike Eco Delta, confirma. Alfa Romeo, Índia November Alpha no corredor forte. Índia November Alpha está livre sobre voo. Sua, o Índia November Alpha, afasta até 20 milhas, confirma. A princípio a faixa até 20 milhas, mas a intenção é fazer TGL em Sierra Morena Mike Evans, tá? Copiado. Reporte quando para pouso da início do TGL lá em Praia do Forte, o Índia November Alpha. Gente, reportar para o início do TGL. Índia November Alpha. Serra, boa tarde. Tá Porto Seguro, nível 80. Confirme seu local de estacionamento. Pátio 4, então a decolagem da pista 17. Operação em solador visual, pista 10-17. O vento é de 100 graus com 18 nós. Altímetro no 012, 31 graus na temperatura. Hora certa 1700. Só um instante a cópia, por gentileza. Livre acionar, chame táxi aguardando cópia, Tango Direto Zero. Romeu Oscar Bravo, prossiga para Salvador. transponder acionado, o Romeu Oscar Bravo, se efetuou notificação e pessoas a bordo. Somente para informação, nós temos o tráfego do Mike Eco Delta agora nas proximidades da Cidade Baixa, a 500 pés. O Romeu Oscar Bravo, reporte visual com o tráfego ou através da Cidade Baixa para o cruzamento da Cabeceira 1-0. Bom. Tá 3661, está agora no, através da posição Coral, serviço radar encerrado. Chame Leus na 120-1. 2021, 3661, obrigado, uma boa. Checo Delta, controle. Oscar Bravo, controle. Do porto, segundo, nível de voo 080, via aerovia Golf 677, é pista 10, versão pista 17, na curva à direita, contra perfil subida Corporal. Controle 1-9-8, torno no 8-6, e o transponder é o 0263. Aqui é o Codelta, somente para informação, o tráfego do Romeu Oscar Bravo mantém 1 mil pés agora. 0263, correto, para acionamento, táxi, decolagem, 2286 na presente, altímetro 0-1-2, bagagem. Oscar Bravo está no através do Caribe. Gente, Romeu Oscar Bravo, somente para informação, o tráfego do Mike Eco Delta está aproximadamente na posição de 10 horas, 3 milhas do seu tráfego. Reporte visual com o Mike Eco Delta 500 pés. Reportará com o Mike Eco Delta 500 pés, bom, Oscar Bravo. 6326. 6326, acione identificação. Informe que Salvador opera visual. O vento de 100 graus com 10 nós. Nuvens esparsas a 2 mil pés. Visibilidade grupo de 9. Temperatura de 30 graus e ponto de orvalho 25. O ajuste em Salvador, 109.